senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, dizendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, dizendo. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, essa é a vera. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim.